Policiais militares e socorristas do SIAT foram acionados pouco depois das 2 da madrugada, por motivos distintos para o mesmo endereço. Para a Polícia Militar, a situação era uma perturbação de sossego, som alto. Já para os bombeiros, a informação era de uma situação de esfaqueamento de 2 vítimas, ambas na rua Tangará 365, no Jardim Nacional. A primeira autoridade a chegar ao local foram os bombeiros do SIAT, que encontraram uma mulher caída, sem vida, do lado de dentro do portão de uma residência. Portão este que estava trancado. Com os bombeiros ainda do lado de fora da residência, os PMs chegaram e, em ação conjunta, destrancaram o portão do imóvel e adentraram ao endereço, encontrando a mulher já morta no chão da área da residência. Segundo o que foi apurado, o som ainda estava alto e foram os policiais quem desligaram o equipamento. Havia muitas garrafas de bebidas destiladas e latas de cervejas vazias. No chão também haviam camisinhas usadas e ainda dentro de seus pacotes. Porém, o que mais chamou a atenção de todos foi o corpo nu da mulher, que tinha vários ferimentos provocados por faca. Em vistoria no interior do imóvel, os bombeiros encontraram uma grande quantidade de sangue espalhado pela casa toda e o corpo de um homem caído, nu e imóvel, na porta do banheiro. Ele foi identificado como Valdir Dornelles, que apresentava cortes nas costas, abdômen e tórax, provocado também por golpes de faca. Valdir, enquanto era socorrido, informou que um homem de roupas pretas teria cometido o crime, porém, debilitado com uma intensa perda de sangue, nada mais conseguiu informar. Ele foi levado em código 3 para o pronto-socorro do Hospital Municipal. O gravíssimo estado ensejou a presença do médico de plantão para sua estabilização e condução à casa hospitalar. 3 motos foram encontradas na casa, sendo uma delas pertencente à vítima socorrida. A outra pertencia à vítima fatal. E a terceira, ninguém na vizinhança soube informar. Durante os procedimentos no interior da casa, foram localizados documentos de Patrícia Serafim, 35 anos. Em seguida, 2 mulheres chegaram à residência e informaram que a vítima era moradora do imóvel e confirmaram o nome de Patrícia como sendo a da mulher encontrada sem vida. As mulheres informaram ainda que teria ocorrido uma festa e ambas estavam na casa antes do crime e que teriam se ausentado minutos antes para trocarem-se, para irem a uma casa noturna no centro de Foz. E quando retornaram, já encontraram a polícia no local. Informaram ainda as testemunhas que o possível autor seria uma pessoa de nome Daniel, ex-marido da vítima fatal, que horas antes teria sido barrado na festa que acontecia. As testemunhas informaram os policiais que Patrícia era mãe de 3 filhos e que não estavam na cena do crime, porque a mesma era garota de programa e deixava as crianças com parentes. Daniel tinha conhecimento do fato e, quando a conheceu, ela já estava nas ruas e aceitava a profissão escolhida pela Másia. Relataram ainda as mulheres que as brigas entre o casal era constante, porém nunca houve agressão física entre eles. O trabalho de perícia encontrou um rastro de sangue que saía da cena do crime e seguia até a residência da mãe do ex-marido da cidadã morta, enquanto tomava banho com a vítima masculina. Policiais militares realizaram buscas pelo acusado, porém não o localizaram, repassando as informações colhidas ao representante da Delegacia de Homicídios, que acompanhou o trabalho da perícia. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu e permanece à disposição de familiares para os procedimentos fúnebres. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.